Bom dia. Bom dia. Que a paz, a alegria de Jesus permaneça conosco nesta manhã tão abençoada na casa da prece Chico Xavier. Uma manhã linda, maravilhosa. Vemos a luz intensa do sol iluminando o planeta, nos aquecendo, nos dando ânimo para o início desse dia. E temos uma luz espiritual também. A luz desse amor que nos envolve aqui. Dessa vibração tão amorosa, tão alegre que nós sentimos aqui. E temos que agradecer a Deus a bênção de nos reunirmos hoje aqui em paz, com alegria no coração, para falarmos sobre a vida. Um tema muito importante, um tema que nos enche de esperança quando falamos de vida. Só que se nós falarmos de uma outra palavra que está ligada diretamente à vida, já muda totalmente a nossa emoção, o nosso sentimento. Se falarmos de morte, aí vem toda aquela sensação de tristeza, de medo, de dúvida em relação ao que existe depois da vida, o que existe quando acontece a morte. Em todo o mundo nós vamos encontrar pessoas que, quando nós falarmos a palavra morte no idioma que essas pessoas falam, elas vão sentir essa emoção como nós sentimos hoje. Quando se fala de morte, vem muita tristeza. Mas é interessante que nós, no mundo ocidental, nós que recebemos toda aquela herança do cristianismo, nós tivemos tantas demonstrações de vida espiritual, mas tantas. E ainda assim persistem dúvidas, persiste temor, persiste no coração das pessoas aquela dificuldade em entender. Afinal, existe vida após a morte? O que acontece com o ser humano depois da morte? Essa ainda é a pergunta que para milhões de pessoas do mundo todo não tem uma resposta definitiva. Para nós espíritas e muitos outros que aderem a outras ideias, às outras filosofias, eles já possuem e nós já possuímos uma resposta para isso. E naturalmente acreditamos naquilo que o Espiritismo nos fala sobre a vida após a morte, justamente por quê? Porque temos inúmeras demonstrações de vida após a morte. Temos comprovações que começaram intensamente serem trazidas desde o século XIX, com as mesas girantes, os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos que despertaram a atenção de inúmeros sábios. Naquele final do século XIX, um em especial se destacou, Allan Kardec, que investigou de uma forma racional aqueles fenômenos que até então eram pura curiosidade e que muitos religiosos na época não perceberam. Que ali havia uma grande mensagem para a humanidade. E combateram sistematicamente. Por quê? Porque estavam presos a ideias que já eram ultrapassadas naquele tempo. E que hoje continuam já ultrapassadas. Mas felizmente a espiritualidade, que é nada mais nada menos do que o conjunto de homens e mulheres que um dia aqui viveram, e que tendo morrido foram viver nesse mundo espiritual, continuou intensamente a nos mandar emissários aqui que reencarnaram e que vieram demonstrar grandes fenômenos. E nós, felizmente, no Brasil, tivemos um homem que se destacou de uma forma extraordinária como um elemento de demonstração de que existe vida espiritual, sim. Este mesmo homem que dá o nome à nossa casa, Chico Xavier, nos deu comprovações indiscutíveis da vida após a morte. Porque foram inúmeras as famílias que, tendo perdido seus filhos, foram até ele e obtiveram comunicações através da psicografia, demonstrando de maneira inequívoca que eram eles mesmos. Os familiares queridos, amados, que tanta dor traziam para aquelas famílias que pensavam tê-los perdido, que se comunicavam por Chico Xavier e traziam detalhes da vida deles aqui e traziam a demonstração de que eles continuavam vivos. Mais uma vez, Os religiosos que deveriam apoiar todo esse movimento espiritual lançaram dúvida no coração das pessoas. E até hoje as pessoas continuam temerosas, pensando: será que existe mesmo vida após a morte? Será que é possível realmente nós continuarmos vivos? Essa dúvida, ela permanece no coração das pessoas e muitos não conseguem ainda ter certeza, porque falta um pouco mais de meditação, um pouco mais de estudo, um pouco mais de interiorização desse conhecimento maravilhoso que a nossa bibliografia espírita traz para todos nós. Nós temos demonstrações indiscutíveis de que nós, seres humanos, sobrevivemos após a morte. Por isso que para nós a morte não deve ser um tema pesado de tratar. Não deve ser um tema que numa manhã bonita como essa nós vamos achar que é um tema triste, não. Porque na verdade aquilo que nós chamamos de morte é apenas um processo, é apenas um momento. Assim como existe um processo chamado nascimento. Nascemos é um processo, nascimento é um processo. A morte também é um processo. Ela é uma transição daquilo que foi acontecendo com o indivíduo até ele se despojar da matéria e entrar numa nova vida. Então a morte para nós deve significar o portal de uma nova vida. A vida do mundo espiritual, que não é bem nova assim, como a gente costuma falar. Na verdade, a vida espiritual, ela é bem conhecida por nós. Ela é bem conhecida por quê? Porque já vivemos muitas vidas. Já vivemos inúmeras experiências corporais. Nascer e morrer é algo que nós já estamos vivenciando há muitos milênios. E para quem não acredita ainda na reencarnação, nós poderíamos trazer os argumentos do próprio Evangelho de Jesus, quando ele disse claramente: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E esse nascer de novo, ele não estava se referindo apenas a uma renovação interior do indivíduo. Ele estava falando que para um dia nós alcançarmos esse mundo feliz que ele chamou de reino dos céus, era necessário sim que nós vivêssemos muitas vidas aqui. E ele falou de reencarnação também quando falou de João Batista, que era nada mais nada menos do que o profeta Elias, que tinha vivido alguns séculos antes. Deixou muito claro que João Batista era Elias e pronto. Mas infelizmente, muita coisa depois que Jesus desencarnou, depois que os discípulos diretos de Jesus desencarnaram, muita coisa foi sendo misturada ao cristianismo. E essas duas grandes verdades, vida espiritual, possibilidade de comunicação dos mortos com os vivos, ou dos vivos com os mortos, porque lá no mundo espiritual eles pensam assim: a grande vida é lá, e aqui é a morte, porque aqui nós estamos limitados pelo corpo. Então essas duas grandes realidades, vida espiritual e reencarnação, foi sendo excluída do cristianismo por várias questões históricas, teológicas, por vários interesses. Felizmente, essa mensagem foi resgatada e hoje nós podemos falar de que no Evangelho se fala sim de vida espiritual e de reencarnação. E nós temos também que considerar que a morte não deve representar para nós um momento de muita tristeza, um momento de muito sofrimento, um momento que nós vamos pensar: e agora, meu Deus? Nunca mais eu vou ver essa pessoa que eu amo tanto? Nós vamos reencontrá-lo, sim. Se já não estivermos reencontrando. Porque nós sabemos também, por esse conhecimento bendito que a doutrina espírita traz, nós sabemos também que quando nós dormimos, nós nos desprendemos parcialmente do corpo. Nos libertamos desse nosso traje material e vamos para o mundo espiritual. E lá nós temos contato com os nossos entes queridos. Só que nós não podemos lembrar quando retornamos ao nosso corpo no despertar. Por quê? A saudade, a dor, a angústia seria muito intensa. Seria muito difícil para nós, para a maioria de nós aqui, vivermos a nossa realidade do dia a dia com a vida espiritual. É muita coisa para a nossa cabeça. A gente não dá conta da nossa vida aqui, às vezes, de encarnados, não é assim? É tanta tribulação, é tanta preocupação, é tanta coisa. Imagina você lembrar do que você está vivendo no mundo espiritual. É mais difícil ainda. Algumas pessoas se lembram nitidamente desses encontros espirituais. Quando acordam, vem aquela lembrança viva, nítida. Eu estive com meu pai. Eu reencontrei o filho amado. Eu abracei o meu marido. Eu encontrei a esposa. Vem aquela certeza. Mas aí o que, que acontece? A gente permite que aquelas dúvidas, que ao longo de muitos séculos nós fomos arquivando na nossa mente, por inúmeros ensinamentos errados que nos deram sobre a morte, vão nos tirando a dúvida e chegamos à conclusão. Não, foi um simples sonho. Foi apenas a minha vontade de revê-lo que fez sonhar. Mas na verdade não. Foi um encontro espiritual. Às vezes tem pessoas que a gente estranha. Puxa, por que ele está suportando tão bem a morte daquela pessoa que ele dizia que amava tanto? Por que ele não entra em desespero? Por que a angústia não toma conta dessa pessoa e a consome totalmente? Porque esse ser, ele já está consolado. Ele já está seguro de que existe a vida espiritual. Mas não é algo que se passa no plano consciente. É aquela certeza que ele carrega lá no inconsciente. Aquilo que nós chamamos de inconsciente, em partes, é essa vivência que nós temos no mundo espiritual. Então essa pessoa, ela enfrenta aqui a vida, por quê? Ela tem consolações no mundo espiritual, porque encontra seus entes queridos. Quando ela retorna à vida aqui, ela sente saudade, ela chora, mas ela ainda assim guarda a certeza de que um dia vai rever aquela pessoa. Porque ela traz essa vivência de ter encontrado o ente querido no mundo espiritual. Então essa pessoa, ela se sente mais fortalecida para continuar aqui vivendo. Por isso que a dor, para alguns, parece que ela é mais suave da perda do ente querido. Do outro, que às vezes se desespera muito, é por quê? É porque ele tem muitas dúvidas sobre vida espiritual. É porque muitas vezes não é permitido esses encontros lá na vida espiritual. Quando a gente adormece e vai para lá, a gente não pode encontrar os nossos entes queridos por vários fatores. Às vezes eles estão tão bem depois da morte que eles são levados a viver em planos superiores. E aí não dá para eles ficarem vindo aqui em contato direto com a gente aqui, que ainda está ligado à matéria, que é uma espécie de grande barreira para os espíritos mais elevados. Às vezes, essa saudade torturante é uma lição que nós precisamos ter. É uma reflexão que nós passamos a desenvolver sobre a vida. Porque esse sentimento de perda que nós temos quando alguém morre é uma lição profunda para o espírito em evolução. É algo que muda os nossos sentimentos, mudam as nossas disposições. Tem um autor espírita respeitadíssimo, Léon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele faz uma reflexão sobre o quanto a morte causa impacto na alma humana e quanto ela é importante na evolução do espírito. O quanto ela muda a cabeça da pessoa, o quanto ela faz a pessoa pensar diferente. Eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 10 desse livro, que é muito interessante. É algo que nos traz muitas reflexões para entender que a morte é um processo natural e é um processo que nós devemos aprender a nos acostumar com ele, porque ela sempre vai estar nos rondando. A morte sempre vai estar, parece que, próxima de nós. Essa ideia nos faz lembrar daquelas figuras que nos apresentaram pelo cinema, pela TV ou pelos contos, de que a morte seria uma espécie de anjo, ela estaria personificada num ser que vem ceifar as vidas. Já viram aquelas imagens macabras da morte? Né? Algo de capuz, às vezes representado como uma caveira, carregando uma foice, com a ideia de que ela vai colher as vidas humanas. Essa é uma imagem das pessoas que não entendem o que é a morte, das pessoas que têm dúvida da vida após a morte, das pessoas que foram ensinadas a temer Deus. Essa é a imagem da morte. Se nós tivéssemos que criar um símbolo para representar a morte, teríamos que representar como um ser luminoso, amoroso, sorridente, pacífico, que vem não ceifar, mas vem abraçar amorosamente para nos levar aos domínios da luz, a nos levar para a evolução espiritual. Se nós fôssemos criar uma imagem para representar a morte, teríamos que trazer essa, de um ser muito belo, muito amoroso, tirando da vida material e levando para a vida espiritual os seres que terminaram a sua jornada aqui na Terra. Porque a morte também é isso. É apenas o término de uma tarefa. É o término de uma jornada. E é também o começo de uma outra. Vamos passar então a leitura aqui do que Leon Denis escreveu sobre a morte. Um pequeno trecho apenas. Ele coloca assim, olha. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Imagine a pessoa deitadinha lá, na cama ou no caixão, tem a almofadinha e tem essa impressão que nós podemos ter de algumas pessoas no leito de morte. Rostos até então insignificantes parecem aureolados por claridades do além. Já viram pessoas assim no caixão? Parece que a pessoa está com uma suavidade, uma tranquilidade. É disso que ele está falando. É daquelas pessoas que fizeram uma boa passagem para outra vida. Tem outros que infelizmente refletem ainda o pavor da dúvida. Mas existem estes então que são os testemunhos para nós de que desencarnar pode ser um processo também suave e tranquilo. E aí observa-se aquela serenidade no rosto daquele que está ali no caixão. Aí ele prossegue assim. Um silêncio imponente faz-se em volta daqueles que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprendendo-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando alguma beleza à sua vida interior. Aqui vem então para nós a grande lição que a morte nos traz. Ela tira de nós reflexões profundas, ideias mais profundas sobre o sentido da vida. É a morte que tem nos feito questionar o sentido da vida. Por que vivemos? Por que nascer, viver, lutar, conquistar, realizar, formar família, trabalhar, se depois tudo termina? Não importa a crença que a pessoa tenha, não importa o conhecimento que ela tem. Quando ela se defronta com a morte, reflexões profundas tomam conta da pessoa. Quando a morte de um ente querido acontece, nós ficamos perguntando por quê. E é o porquê que move o homem na sua evolução espiritual. É o querer entender por que as coisas são como são, que nós temos encontrado inúmeras soluções para os inúmeros desafios que nós temos. E foi também fazendo o porquê. Por que existe este fenômeno espiritual? Por que existe esta manifestação espiritual? Por que isso? Por que aquilo? E fazendo o porquê aos espíritos que se comunicavam, que Allan Kardec encontrou inúmeras explicações sobre a realidade do ser humano, sobre a sua verdadeira natureza. Nós somos seres espirituais, nós somos espírito, que estamos temporariamente revestidos de um corpo material. Esse corpo é perecível, ele morre, ele se decompõe, ele se desagrega, ele volta a fazer parte desse ciclo maravilhoso da natureza, que é sábio, que é criação divina. Por muito tempo ensinaram errado, dizendo que a morte não fazia parte dos planos de Deus, mas ela é necessária para toda essa máquina que nós chamamos de natureza funcionar aqui no planeta. Imagine nenhum ser vivo morrendo. Imagine a humanidade não morrendo. Só aumentaria progressivamente. Os recursos do planeta se esgotariam, teriam se esgotado há muito tempo. Hoje, nós ainda vivemos nesse planeta porque as gerações passadas morreram. deram vez a outras gerações. E as gerações futuras poderão continuar vivendo nesse mundo porque os nossos corpos materiais um dia morrerão. E darão possibilidade de novas pessoas ocuparem esses mesmos cenários que nós vivemos. Mas o mais importante de tudo, o nosso eu, aquilo que nós somos efetivamente, não morre. Nós somos infinitos. Não somos eternos como Deus, porque Deus não teve início. Nós tivemos um início, mas nós somos seres infinitos. E acreditem que tem pessoas que não gostam dessa ideia, de se imaginar infinita, porque ela sabe que ela em algum momento ela vai ter que se defrontar com aquilo que ela não mudou nela ainda e vai ter que mudar. Porque no íntimo ela sabe que tudo aquilo que ela deixou para trás sem atender às necessidades, aos seus deveres, aos seus compromissos, ela vai ter que corresponder a tudo aquilo. Então, tem pessoas que prefeririam sinceramente que não existisse nada depois da morte. Porque elas temem os julgamentos que nos disseram que haveriam, ou o julgamento. Elas temem, muitas vezes, serem defrontadas pelos seus erros, terem que recomeçar uma vida, ter que retomar. Tem gente que não gosta da ideia da reencarnação por isso também. Mas eu vou ter que começar tudo de novo, Antenor. Minha vida foi tão sofrida, foi tão difícil, eu enfrentei tantos desafios. Eu, numa próxima vida, vou ter que enfrentar tudo de novo? Não os mesmos desafios, outros. Porque são eles que nos fazem crescer. Se tem uma coisa de boa em nós hoje, ela é fruto dos desafios que nós enfrentamos nesta vida e nas vidas passadas. Se nós temos alguma virtude já conquistada, ainda que num estágio muito ainda inicial, muito precoce, é resultado de toda essa luta que nós vivemos. Porque faz parte do nosso processo de evolução espiritual que estamos realizando aqui ao estarmos encarnados, faz parte esse desafio. É o que faz surgir a nossa força. Vocês já viram essas pessoas que foram muito favorecidas pela família, sempre protegidas, sempre foram poupadas de todo esforço? A natureza de pessoas que elas se tornam? Pessoas fracas, pessoas moles, incapazes de tomar até decisões sobre si mesmas. Agora, aquele que já foi experimentado pela vida, foi exigido, se torna o quê? Forte, se dispõe, até erra, mas está sempre tentando. Porque nós, humanos, precisamos dos desafios. Mas tem gente que tem medo do desafio, por isso que teme a reencarnação. Porque sabe que vai enfrentar novos desafios. Mas tem uma coisa boa em tudo isso. Que nós, a cada desafio vencido, nos tornamos mais fortes. E só vem desafios novos, maiores, superiores, se nós já estamos preparados. Se nós já estamos bem capacitados a enfrentá-los. Sabe aquilo que nos falam com frequência? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos? É verdade. Nenhum dos desafios que nós temos a enfrentar aqui no mundo é superior às nossas forças. Nenhum deles é capaz de nos esmagar, a não ser que a gente permita. E, por exemplo, a perda de um ente querido pode ser um fardo tão pesado, mas tão pesado, se a gente permitir, se a gente se entregar ao desespero, se a gente se entregar à incredulidade, à falta de fé, se a gente se desesperar, se a gente permitir que essas dúvidas que nós sempre tivemos por um ensinamento religioso precário, fraco que recebemos em tantas vidas, se a gente permitir que isso aflore, se a gente permitir que isso corroa em nós a certeza de que existe essa vida espiritual. Daí a importância de estarmos sempre reforçando esse conhecimento espiritual maravilhoso que nós temos. Temos que estar semanalmente na reunião aqui, ouvindo as preleções, as exposições. Temos que ler as obras básicas, que elas são chamadas de básicas não porque elas são simples, mas porque elas são o fundamento, é o que demonstra, é o que sustenta. São as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, a Gênese. São esses livros. E temos que ler o Evangelho de Jesus e buscar o entendimento espiritual daquilo que está sendo dito ali. Esquecer aquilo que a teologia tradicional criou como um verdadeiro escombro sobre a mensagem viva de Jesus. Por isso que nós, espíritas, lemos o Evangelho de Jesus, mas lemos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele extrai daquelas colocações todas que fizeram ao longo dos séculos, ele extrai o verdadeiro sentido espiritual da mensagem de Jesus. Por isso que temos que ler o Evangelho segundo o Espiritismo também. Tudo isso, todo esse estudo metódico, vai criando em nós essa força, essa certeza, a vida espiritual. E a gente passa a sentir isso, a gente passa a perceber. Sabe por quê? À medida que a gente se espiritualiza pelo conhecimento, e à medida que esse conhecimento vai nos transformando, vai nos fazendo mais sensíveis, mais caridosos. Por que no Espiritismo falamos tanto da caridade? Porque a caridade abranda o coração. Ela suaviza a nossa animalidade. Ela nos espiritualiza. Então, conhecimento e caridade vai nos tornando cada vez mais sensíveis a essas ideias. Vai nos modificando, vai nos transformando e nós vamos nos tornando cada vez mais ligados a essa ideia. E cada vez mais ligados, passamos até ter a certeza de que naquele momento nós temos a presença espiritual de alguém que nos ama muito. Eu não vejo nada, eu não ouço nada do mundo espiritual. Mas eu tenho tanta convicção da presença deles, porque esse conhecimento e a vivência que eu tenho me dá essa paz, essa tranquilidade de saber. O mundo espiritual está atuante, vivo em torno da minha vida. Não precisamos nem ter demonstrações assim escancaradas de vida espiritual, como muitos tiveram. Teve pessoas que viram materializações de espíritos. Haviam experimentos extraordinários no começo, final do século XIX, começo do século XX, em que, numa reunião de estudo, de pesquisa, uma sala era trancada, vários pesquisadores ali, e se materializava um espírito dentro daquela sala. E haviam fenômenos extraordinários demonstrando a vida espiritual. Essas pessoas tiveram mais facilidade de acreditar. Talvez porque fossem merecedoras dessa possibilidade. Mas nós que não vemos essas demonstrações tão ostensivas, podemos ter certeza da vida espiritual pela nossa vivência. Quantas vezes nós não sentimos que houve de fato uma interferência direta na nossa vida inexplicável? É aquela doença persistente que nós tínhamos, que nenhum médico encontrou tratamento, e nós viemos e obtivemos uma cura espiritual delas. É aquele momento de maior angústia que você sentiu na sua vida, que você se sentia desesperado, e você lembrou que a prece, a oração, é uma forma eficaz de você encontrar auxílio para a solução dos seus problemas, e você viu que tudo foi mostrado para você como encontrar a solução. Então nós temos também essas demonstrações, felizmente, da vida espiritual que nos alimentam todos os dias. Nós, nesses dias, estamos sendo chamados intensamente a nos espiritualizarmos mais rapidamente. Tudo isso que nós temos ouvido falar no mundo, de tanta dor, tanto sofrimento, tantas necessidades que existem dos nossos irmãos em humanidade. Quando ouvimos falar da morte próxima de pessoas que nós conhecemos, nós temos que pensar que tudo isso é um convite à nossa reflexão, à mudança dos nossos valores, para vivermos mais intensamente essa vida, para termos mais amor uns pelos outros. Por quê? Porque nós estamos neste grande processo de transformação do planeta. E a morte, o sofrimento, felizmente, ainda é necessário para muitos. porque vai ser por essas dores que eles irão se renovar. É difícil falar isso, não é? É que aqui nós entendemos que há uma vida espiritual. O nosso ensinamento, ele é fundamentado nisso. Nosso ensinamento, ele é fundamentado na ideia de que existe uma vida espiritual e nós continuamos vivendo lá muito parecido ao que nós vivíamos aqui. É assim que nós entendemos. Então essa nossa vivência, essa nossa experiência atual, é todo esse processo que nós nos encontramos hoje, de grande transformação do nosso ser. Por isso que a morte, quando ela chega e acontece próxima de nós, ou próxima daqueles que nós amamos, ou nos atinge, ela vai representar uma possibilidade de renovação. Ela vai representar uma possibilidade de transformação. Porque ela vai nos despertar esses sentimentos que o Leon Denis disse aqui nessa frase que eu acabei de ler para vocês. Ela mexe com a nossa vida interior. Ela faz a gente repensar, reanalisar o sentido da vida. Ela desperta em nós uma nova reflexão sobre o sentido da vida. Então a morte, que nos parece ser algo tão triste, tão doloroso, tão agressivo, ela é, na verdade, um instrumento que ele é benfazejo na evolução do espírito. Ela traz um bem, por quê? Porque ela muda, ela faz repensar, ela faz reconsiderar a vida. Por isso que a morte, ela não deve ser vista por nós como algo tão pesado, tão difícil, tão doloroso. Porque nós sabemos que existe uma vida espiritual. Está muito demonstrado isso. Nós compreendemos que nós não vamos nos separar das pessoas que nós amamos. Por quê? O pensamento é uma força poderosa que liga as pessoas. Imagine, se o pensamento nos liga entre nós encarnados, é muito comum acontecer isso. Você está pensando aqui numa pessoa e a pessoa te liga. Oi fulano, estou com saudade de você, quanto tempo a gente não se vê? Ou acontece aquelas famosas, entre aspas, coincidências. Estava falando de você hoje e você encontra a pessoa. Aí a pessoa pergunta para a gente, estava falando bem? Mas por quê? Nós temos uma ligação profunda entre nós. Pelo pensamento, nós nos ligamos uns aos outros. Imagine se nós não estamos ligados aos que partiram. Estamos. Estamos em pensamento ligados a eles. E tudo aquilo que nós sentimos e vivenciamos aqui, quando nós pensamos neles, cria-se uma ligação. Ah, um outro exemplo de pensamento. Mãe é muito isso. Ela sente quando o filho não está bem. O filho está vivendo numa outra cidade, num outro país, bate uma angústia no coração da mãe. E a mãe pensa, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Aí ela procura saber, ela descobre, estava passando naquele momento por uma fase difícil. Então veja, nós estamos ligados aqui entre nós. Por que não estaríamos depois que a morte veio? Nós continuamos ligados. E nós transmitimos aos nossos entes queridos todas as nossas emoções. Se eu fico muito angustiado, desesperado e penso que eu nunca mais vou ver essa pessoa, eu transmito essa sensação a ele. Se o meu ente querido lá no mundo espiritual está perturbado, aquilo é um agravante no estado de vida dele. Não é a saudade não, viu? Chorar de saudade é normal. Eles se sentem felizes quando nós lembramos deles. Mas é aquele desespero que nos faz pensar até em desistir da vida. Quando a gente é tomado por esse sentimento, nós tumultuamos a vida no mundo espiritual. Eles se sentem profundamente perturbados. Eles se sentem profundamente abalados na segurança que eles vêm conquistando nesta nova vida, que é a vida espiritual. Por isso que nós podemos chorar, Podemos lamentar a perda, mas em seguida reafirmar a nossa fé, a nossa confiança de que eles vivem, de que eles estão lá novamente tentando se estabelecer na vida como aqui nós estamos tentando. Temos que prosseguir a nossa jornada aqui terrena, mesmo temporariamente separados, mas sabendo que estamos ligados. E sabendo que podemos reencontrá-los nesses momentos em que dormimos e saímos do nosso corpo e vamos ter com eles no mundo espiritual. E para nós finalizarmos, vamos lembrar que Jesus deu, ao longo de sua vida, inúmeros ensinamentos. E até mesmo a sua morte, e muitos perguntaram, por que se deixou morrer? Será que era para ser como o bode, que era sacrificado para pagar os pecados, como os judeus acreditavam? É fácil, né? Transferir para alguém ou para um outro ser, pela sua morte, libertar-se dos erros. Isso, infelizmente, foi uma ideia que ficou tão profundamente fundamentada no cristianismo e que atrapalhou a compreensão de que Jesus, ao aparecer após a sua morte, estava demonstrando que um ser humano, mesmo após a sua morte, ele continua vivo em espírito. E foi numa manhã bela como esta, em que os pássaros cantavam, que Jesus apareceu para Maria de Magdala, ou Madalena, como muitos conhecem. E demonstrou para ela, e depois apareceu para os discípulos também, e para inúmeras pessoas que estavam aptas naquele tempo a vê-lo, se demonstrou ali na sua realidade espiritual integral. Tinha mostrado que ele vencera a morte, mostrando que o ser humano é um ser que tem uma dimensão espiritual, que vive após a morte do corpo. Essa é a nossa mensagem para essa manhã. Que tenhamos todos muita confiança, tenhamos todos muita certeza de que os nossos entes queridos um dia serão reencontrados e abraçados por nós. E esse dia pode ser nem que quando estaremos mortos. Pode já estar acontecendo nesses momentos em que dormimos e acordamos e percebemos por uma lembrança muito certa de que os vimos no mundo espiritual. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire, nos dê muita força para essa semana, que certamente será uma semana muito abençoada para todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus.